E o que era prioridade se torna fútil, talvez sem a gente notar. Urgência se acalmam, até os passos rápidos têm que parar. Mas a única coisa que nunca jamais transforma é a palavra que Deus me dá. Ele disse que estaria comigo. Projetos mudam o tempo todo de lugar. E o que era prioridade se torna fútil, talvez sem a gente notar. Urgência se acalmam, até os passos rápidos têm que parar. Mas a única coisa que nunca jamais transforma é a palavra que Deus me dá. Ele disse que estaria comigo. Na angústia seria o abrigo. Viverei para sempre a alegria de Deus. Ninguém pode matar o que Deus plantou em meu coração. E agindo em meu coração.